Mas zenga, vê se não me zanga. Vai pro baile, não bebe, não fuma e não dança. Fica de canto, só observar. E no final do baile ninguém mais vê o mezenga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga. Aí chuvoso, o mezengue é cabuloso. É um cara muito escroto, ele nunca vem conosco. Fico de cara, enquanto o baile dispara. Ele chega, vai pro canto sozinho, nem muda a cara. O que me intriga, ele não bebe, não fuma. Mas mano que não agita, não pega mulher nenhuma. É mezenga, vê se não me zanga. Aí Max maluco, não vai pra grupo. O mezenga é sangue frio e trabalha no oculto. Enquanto os caras chapa o coco, enche a cara, fica louco na fumaça. O mezenga só disfarça, eu tô ligado, ele é bandido. Gosta de dar o perdido, seu demônio ele arrasta até as donas que tá comigo. Ô mezenga, aí não, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Vai pro baile, não bebe, não fuma e não dança. Fica de canto, só observar. E no final do baile ninguém mais vê o mezenga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga. Ei, não se zanga, prazer, sou mezenga. O protetor das putas, das novinha e das quengue. Enquanto os mano na loucura, eu na captura. Das mulheres carentes que estão só na fissura. Querendo alguém para amar, no desejo de se libertar. Essas donas tudo louca pra sentar, rebolar. Depois o baile é lá em casa, a festinha programada. Com a Bruninha, a Fernanda e as amigas da Renata. Mezenga, vê se não me zanga. Vai pro baile, não bebe, não fuma e não dança. Fica de canto, só observar. E no final do baile ninguém mais vê o mezenga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, vê se não me zanga. Mezenga, mezenga, mezenga.